no espaço quando te viu na fugança. E por gostar do teu passo, dou o passo da dança. Girou no céu seu compasso e no calor da mudança pegou o sol pelo braço, rodando feito criança. Ninguém ali fez por menos, ninguém ficou na varanda. Sorrisos, beijos e acenos, guitarras, guizos, guirlanda. E os céus ficaram pequenos pra roda em volta da banda. Luar, marés e veneno serão sereno e sereno. Dançava a lua no espaço quando te viu na fogança. E por gostar do teu passo, mudou o passo da dança. Girou no céu seu compasso e no calor da mudança pegou o sol pelo braço, rodando feito criança. Ninguém ali fez por menos, ninguém ficou na varanda. Sorrisos, beijos e acenos, guitarras, guizos, guirlanda. E os céus ficaram pequenos pra roda em volta da banda. No ar, marés e veneno serão sereno e ciranda. Dançava a lua no espaço quando te viu na folgança. E por gostar do teu passo, mudou o passo da dança. Girou no céu seu compasso e no calor da mudança pegou o sol pelo braço, rodando feito criança. Ninguém ali fez por menos, ninguém ficou na volta.